você me olhou. Agora minha vida acredito, nunca acreditei em amor à primeira vista. Grande beijo! Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com cerveja de batom. Até você aparecer, TV Caldeirão! Ih, quem tá aí, rapaz? Grande abraço, meu velho. Pelo sol. E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria. O cachaceiro de família. Troquei a noite pelo dia. Aparecer. Alô, Abraão! Toda a galera de Coração de Maria aí presente. Até você aparecer. Agora vestirei. Quem sabe canta, eu quero ouvir isso aí. E quem me viu? Troquei a noite pelo dia. E quem me viu?